Na realidade, tudo era igual. Sete vidas comuns sem sinal. Mas o chamado ecoou além do véu. Spectral World abriu o céu. Transcendental. O segundo em vermelho com estilo singular. Bigode enrolado pronto pra mudar. O terceiro em rosa, alma leve no ar. Barba branca sábia pronto pra cruzar. O quarto amarelo forte como trovão. Riso escondido no coração. O troll, uma estação. Um guardião. Natural, ruivo no vento, espírito vital. O sexto em laranja, chama interior. Bigode branco, pura cor. O sétimo roxo, pequeno e forte. Carrega o destino, muda sua sorte. Spectral World. A alma se constrói. Sete cores, uma canção. Sete vidas, uma transformação.